Me observo respirando com dificuldade, apresentando sintomas de ansiedade. Sua frio escorrendo na testa, preciso conseguir logo aquilo que me interessa. Irritado, olho em volta e não encontro nada. Mas peraí, o que é aquilo na entrada? Não acredito, uma tomada abençoada. Reconecto como se fosse botar de volta um pino de granada. Ufa, minha mão do tela. Quando ela acende, a vida se revela. Já não havia mais o que fazer fora do mundo dela. Minha mão do tela. Minha mão do tela. Os mano pira, as mina pira com o mundo que se revela. Ando na rua, não percebo quem tá do meu lado. Mais um pedindo pra ser assaltado. Olho na tela, sigo hipnotizado. Com um fone nas orelhas, quase morro atropelado. Eu vi que era rua, mas não vi que vinha carro. Se me pegasse, seria um belo de um estrago. Mas tudo bem, foi só um susto, já passou. Minha tela tá inteira, então eu sigo nesse flow. No mundo tela, no mundo tela. É a vida que se revela. Brainwash, brain dead, segue no mundo tela. No mundo tela, é. Segue no mundo tela. Os mano pira, as mina pira com o mundo que se revela. Ali na net um segundinho, é rapidinho, é só pra ver um negocinho, tá? Quando eu vi passou o tempo inteiro e eu com o olho nela. Ponte que partiu, cassino de fruta da sequela. Televisão, computador e celular, em tudo que é lugar, vou ter que me integrar. Tá mandado, tá linkado, você tá cercado. Caiu na teia, se lascou, tá grudado. Na mão do tela, na mão do tela. Minha capacidade de concentração fora dele, fica na sequela. Mundo tela, no mundo tela. Os mano pira, as mina pira, mas não se vira muito bem na vida que tem fora dela.